Saudações! Hoje você fica com a segunda parte da palestra sobre a onda conservadora. Esse provavelmente vai ser o último episódio do Politicast dessa temporada. Se tudo der certo, no próximo domingo vocês já vão ter a primeira parte do Politicast Reset. É isso aí, bom carnaval para todos e fica com o episódio. O desafio é este. O desafio é este. Nós não temos saída. Nós não temos acordo, não há acordo. O outro lado não quer acordo, o outro lado quer atropelar e tem atropelado. E como está no ataque? Massacre, é. Massacre, exatamente, a expressão é essa. E quanto mais a gente se fizer de coitadinho, e quanto mais a gente não entender o que está acontecendo, mais fácil vai ficar a tarefa que eles têm cumprido. Imaginem vocês que miséria é essa, que terror é esse que a gente está vivendo, de ter um tempo em que o presidente da República tem 5% de aprovação e não caiu. De ter um tempo em que o presidente da República está envolvido em tudo quanto é escândalo. Um escárnio. Esse sujeito é um escárnio. E está mantido. E, portanto, vamos atentar para uma coisa. Não guardemos as nossas energias para 2018. A disputa eleitoral, por mais importante que ela seja, ela não dará conta daquilo que é fundamental. Só tem uma coisa que pode evitar o massacre total. É a nossa capacidade de resistir e enfrentar, enquanto classe trabalhadora. Tá? Aí sim, as centrais cometem, as centrais todas não, mas as maiores centrais cometem um desserviço miserável quando acham que dá para fazer acordo com o Rodrigo Maia. O grande erro desse período histórico que a gente está vivendo é que os caras tomaram inimigos como amigos. Porque você descobrir que um amigo seu não era sincero, que você tinha um inimigo oculto, é uma coisa. Mas você confundir um inimigo com um amigo é outra. Inimigo de classe. Inimigo de classe. E esse debate, por mais traumático que ele seja no âmbito familiar, por mais traumático que ele seja no âmbito do trabalho, no âmbito social, agora ontem, só para fechar com você, fechar a terceira vez que eu digo isso, né? Mas é também uma tática para deixar a pessoa menos estressada. Só para vocês entenderem, eu faço parte de um grupo, e a gente decidiu fazer um ato ecumênico no Natal. E penso que é importante, nesse momento, fazê-lo. Aí eu citei um pastor da Igreja Batista, que eu sempre considerei a Igreja Batista uma igreja mais aberta. Aí eu citei um pastor, eu digo, pastor fulano, vamos convidá-lo. Aí o menino disse, mas o carro dele está com adesivo do Bolsonaro. Eu digo, esse não pode mais ser convidado. Entendeu? Não pode. E aí a moça, minha amiga, disse, como que eu peço? Eu digo, meu amigo, não dá para fazer concessão nesse campo mais. Não dá para achar graça com o que certas pessoas estão fazendo e não dá para ficar assistindo certas ações. Nós estamos sendo massacrados e nós precisamos entender que o momento é de reagir com todas as forças e em todos os lugares e em todos os momentos não tem trégua. Por isso que eu falei de aguçamento de luta de classes. A impressão que dá é que a luta de classes foi abandonada. A impressão que dá é que a luta de classes está num momento de retaguarda lá. Não, nós estamos vivendo um momento de aguçamento de luta de classes. E esse aguçamento ele vai sendo expressado nessas ações do cotidiano. Tá? Nessas questões que aparecem como questões menores, que não dizem respeito ao debate fundamental que nós estamos fazendo em sociedade. Não, não se enganem. O que está em curso é uma onda conservadora grande, mundial, massacrante, destruidora de direitos e que está construindo um mundo mais injusto, mais desigual e mais perverso. Só tenho, para encerrar pela quarta vez, de dizer a vocês que não podemos perder as esperanças. Mas quero dizer também que o Paulo Freire dizia uma coisa fundamental: ter esperança não é esperar. Tem gente que confunde. Da mesma forma que as pessoas estão confundindo perdoar com tolerar. Não. Não dá para ter tolerância com coisas que dizem respeito à dignidade humana, a direitos fundamentais e a princípios valiosos de vida em sociedade, construídos durante séculos, durante anos e com tanto sacrifício, e alguns estão vindo e passando por cima. Portanto, eu queria dizer a vocês que estou para o debate. Desculpem um alongamento. Oi, boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer, né, mais uma vez ao Carlos e ao professor Cícero, porque já é a terceira palestra que a gente está, né, aqui nessa resistência. E a gente estava ali brincando, esperando as flores, né? O senhor falou, vamos esperar as flores. Mas assim, eu quero dizer, eu tenho um grupo de estudo aqui, Capoeira, Sujeitos e Práticas Educativas, que eu coordeno. E a gente estava lendo o Michel de Certeau, semana passada, e falando do crível e do não crível. E nessa terceira palestra, eu vou falar a mesma coisa que eu falei nas outras, né? Que é não crível ver esses professores passando aqui, sem fazer nada, parecendo que não é com eles. Ver esses alunos, né, que tomaram o Rivotril. Ver uma sociedade totalmente letárgica. Ontem a gente estava nas ruas de Arapiraca, né, fazendo a nossa pequena mobilização, porque um número pequeno, porque foi desmobilizado realmente em alunos que estão comigo no grupo de estudo, no projeto de extensão, que disseram, olha, eu não vou, Tati, porque o professor tal marcou prova. O professor tal marcou prova ontem no dia da mobilização. Conversando com um desses professores, a professora disse, a gente vai negociar com quem? Não tem com quem negociar. E aí, é muito difícil a gente ouvir isso, né? E manter a resistência também é difícil, né? Como o senhor falou, é tudo a gente dando murro e ponta de faca, sempre. Mas não tem como a gente não pensar no que o senhor falou com relação à onda conservadora e o que está posto na universidade hoje, não pensar nesses alunos, nesses professores, que seríamos o local da resistência, e não pensar em 2018, né? Porque a gente vê a única esperança, eu acho que o senhor falou justamente que a gente vem conversando, a gente conversou ontem isso lá, né? Em 2018 a gente tem esse poder da resposta, mas é muito preocupante. Nesse próprio grupo de estudo, que eu estou falando, estou até com a camisa dele aqui, é o Kazup, tem uma aluna nossa que vota no Bolsonaro. E toda vez que a gente se reúne, a discussão termina nisso. Mas por que você rebota no Bolsonaro? Porque ela é extremamente católica. Eu acho que ela é aluna do professor Elias, eu acho, Jordana. A gente sempre briga com isso. E ela sempre diz porque é católica, porque é a questão da família, todo aquele discurso conservador. Aí a gente sempre tenta convencê-la com relação a essa onda conservadora que vem também impregnando os espaços da universidade. E aí tem a questão, as pessoas sempre perguntam, votar em quem? Né? Porque nós temos essa questão do Lula, que seria, né? Porque o brasileiro sempre procura herói, sempre procura alguém para colocar uma figura. Tem essa questão do Ciro Gomes, que a gente vem discutindo sobre isso. E tem agora, já que a gente está falando de onda conservadora, uma deputada, acho que o senhor conhece, a Manuela, do Rio Grande do Sul, que vem com uma força, de certa forma, porque é uma mulher, é diferente, digamos assim, porque não está no meio desse processo, mas não deixa de ser conservadora pelo processo que ela foi eleita e de onde ela vem, né, do berço de onde ela vem. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais nessa, não esperança, mas ao mesmo tempo esperança do 2018, já que a gente tem que escolher alguém e que o Bolsonaro está fora de cogitação e que a gente sabe da condição do golpe, que Lula, mesmo que ele ganhe, talvez não assuma. A gente tem uma série de conjunturas nesse momento, né, que a gente precisa se articular dentro dessa resistência para 2018 também, né? Porque não adianta a gente dizer que não, temos que lutar agora, temos que resistir agora. Uma das coisas que mais me incomoda é nós mesmos, nossos próprios colegas, é só a gente olhar para o lado, né, e ver que a maioria está em casa, aproveitando de uma greve para tirar férias, né? Uma boa parte faz isso, infelizmente, e é o que mais machuca e é o que mais deixa o movimento enfraquecido, porque a sociedade acaba caindo em cima da gente como se fosse todos iguais. Mas se eu falasse um pouco de como essa saída, dessa esperança, de certa forma, em 2018, nessas figuras, que é desesperador. Eu estava falando até com as meninas no primeiro turno, eu voltei no professor da USP, eu esqueci até o nome, porque o segundo turno foi tão... Mariazzi. Eu votei nele no primeiro turno. Aí votei nele. Quando foi no segundo turno, o negócio foi tão acirrado, eu brigava com os professores aqui no corredor, que ia votar em Aécio, e era uma coisa tão acirrada que a gente acaba esquecendo. E eu pergunto onde estão esses alunos, que a gente teve há pouco tempo uma eleição aqui para diretor do campus, e esses alunos estavam pegando fogo aqui, um matando o outro, porque um era Eliane, o outro era Odaí, ficava tudo se matando, Mandacaru, Coração, e tudo se matando. E cadê esses alunos agora, no momento em que a gente está lutando por uma universidade que é nossa, que é UNA, e que a gente precisa unir as forças, independente da posição política local. E esses alunos totalmente enfraquecidos, totalmente, né, fora de órbita, digamos assim, né? Tanta força política se esvaiu ali, em uma eleição local, né? Então, acho interessante a gente fazer esse chamado, né, para as pessoas se acordarem. Muito obrigada. Tatiana. Tatiana, eu vou dizer o seguinte, ó. Esses dias eu vi uma palestra de um colega meu, professor, que eu não vou dizer o nome, uma pessoa muito conhecida aqui em Alagoas, e ele encerrava a palestra dizendo assim: neste momento, a nossa grande tarefa é estudar. E, de fato, estudar é sempre uma grande tarefa. Para a gente poder compreender melhor, para a gente poder intervir melhor, para a gente poder fazer um diagnóstico da realidade melhor, a gente precisa estudar, não é espontâneo. E ninguém acredita em conhecimento profundo, de forma espontânea, porque não vem. Conhecimento e intervenção adequada vai pedir sempre esforço, vai pedir sempre empenho, vai pedir sempre disciplina, tem que ter. Tá, mas o meu problema também é dizer o seguinte: quando eu digo para os meus alunos que a grande tarefa neste momento é estudar, eu engessei. Quando você sair do seu quarto de estudos, o mundo terá caído. Já assistiram aquele filme? Helene, não, né? Como é que chama? Tá, eu vou contar brevemente a história, vocês vão entender. É uma moça, uma senhora, na União Soviética, que ela tem um problema de saúde, e ela fica um período, assim, de 6 meses em coma. E quando ela acorda, o muro caiu, o mundo mudou e ela não percebe o que aconteceu. Ela desperta no outro contexto. Eu tenho um cuidado, Tatiana, dizer assim: nós precisamos incentivar sempre os nossos alunos a estudarem, mas não pode haver essa lógica de teoria descolada de prática. Não pode. Tem que ter um processo claro de mobilização social, tem que estudar, também não pode ser aquele que vem para a escola, que vem para a faculdade, fazer movimento estudantil, movimento político, mas não tem compromisso com sala de aula. Eu fui liderança estudantil e eu sempre tive uma preocupação de ter boas notas, de ser bom aluno, de frequentar as aulas. Porque se eu não sou minimamente cuidadoso nisso, como é que eu posso reclamar de uma universidade que não está dando conta, se eu próprio não dou conta disso? Portanto, estudar é importante, mas estar mobilizado também é importante. Tem um livro chamado A Demissão dos Intelectuais, de um cara chamado Alain Caillé, que é um livro do final dos anos 90, mas que eu ainda acho que é fundamental. Não é nenhum revolucionário, mas é um cara que vai dizer para a gente uma coisa fundamental. Grande parte da intelectualidade no mundo abdicou dos seus compromissos políticos, sociais e estratégicos. Abdicou do compromisso com a transformação da sociedade. Abdicou da ideia de que conhecimento tem lado. E ou está a serviço da opressão, ou está a serviço da justiça. Quem não tem clareza disso, frequenta a universidade como se a universidade fosse um lugar que não houvesse disputa. Há sim disputa. Por que é que os ataques à universidade são sempre parte dos processos de transformação conservadora? Por que é que quando o governo fica um governo conservador, a universidade murcha? Por que é que hoje há um ataque lá em Minas Gerais e o ponto de referência é um prédio que vai abrigar a memória da ditadura, da luta contra a ditadura? Percebe? Não é nada por acaso que a gente vai vendo isso acontecendo e está num crescente. É desesperador, às vezes, a gente ver colegas professores e colegas outros funcionários da universidade, porque eu não separo a universidade entre professores e técnicos, para mim, somos todos funcionários da universidade. Tanto que eu acho que esse debate de técnicos, professores, tem que ser discutido, sim, mesmo que muitas vezes a gente se comporte como superior, como melhor. Eu sei que na universidade é assim, eu sei, não adianta a gente mascarar isso, é assim mesmo e tem que acabar. Mas dizer assim, nós somos todos servidores da universidade. A nossa razão de existir enquanto universidade, enquanto professores, enquanto funcionários administrativos, são os alunos. E a gente esquece desse princípio básico. Parece que a universidade foi feita para nós e que a universidade é nossa. Não é. O nosso compromisso, aí a gente vai dizer assim, o que mais nos dói, aí eu tenho acordo contigo, é quando nós percebemos que os nossos alunos também não perceberam isso. Que o ataque à universidade não é ao Cícero, não é a você, não é a você, é ao aluno fundamentalmente. Que quando há corte de recursos, como a gente tem visto nos últimos tempos, na ponta quem é atingido não sou eu, não é você, é o aluno. E aí a gente tem que fazer esse debate, mas nas salas de aula nós não temos feito esse debate. A gente não tem feito esse debate. Poucos professores se posicionam em sala de aula. poucos professores fazem um debate. E nós temos tido poucos fóruns para fazer isso. O nosso sindicato mesmo não tem estimulado esse debate e nem quando estimula tem conseguido fazer esse debate. Nós acabamos de viver um processo de eleição para o nosso sindicato. Com chapa única, isso significa o quê? Que não há unanimidade? Não, isso significa despolitização dentro da universidade. Mas também duas chapas com acirramento não significa politização. Tá? O azul ou o vermelho, para mim, não é politização. O debate é de propostas. Quais são as propostas? Quais são as posturas? Se isso não ocorreu, perdemos a oportunidade. Precisamos ter cuidado com a armadilha que é pensar a saída pelas eleições. Nós estamos jogando todas as nossas esperanças em 2018. Cara, nós corremos um risco muito grande de ter uma grande decepção. É mais ou menos o seguinte, num tabuleiro de jogo, tolo é o sujeito que bota todas as fichas num lugar só. Se ele ganhar, vai ser a glória. Se ele perder, vai ser o inferno. Tá, como a glória está difícil, portanto, vamos ter o cuidado de dizer o seguinte, ó, 2018 é um momento extremamente importante. É. Cadê o companheiro do MST que estava sentado ali? Saiu. Eu vi uma companheira do MST dizendo um dia que não votava para deputado, para senador, para presidente há muitos anos. Que bacana, Camila. Que bacana, Camila. Só que a bancada ruralista elege cada vez mais. E os caras definem que precisam ter Ronaldo Caiado, fulano de tal, Beltrano de tal, lá. Porque eles sabem quais são os interesses deles que estão em jogo. E quando a gente assiste os debates que a gente tem visto lá agora, e quando a gente vê o resultado da nossa bancada em Alagoas na votação, a gente percebe que nós estamos à toa. Não tenho dúvidas que muitos de nós votaram nos caras que estão lá votando contra os nossos direitos. Não tenho dúvidas. Ontem eu fui lançar o livro na Câmara de Vereadores, foi uma coisa, experiência excepcional, na Igreja Nova. E todas as atas que foram lidas no ritual da Câmara, todas faziam referência a um deputado que é inimigo do povo. Mas pareceu para mim que aquele grupo de vereadores está fechado com ele. Parecia assim, pela repetição do nome dele que tinha ali. E eu me contive, que eu não estava lá para fazer isso, mas saí de lá com a seguinte impressão, de que nós temos que nos posicionar. Porque o que está em jogo, e não é uma coisa corporativa, a gente não tem o direito de agir de forma corporativa, não é uma coisa da universidade, não é uma coisa do direito dos professores, não é uma coisa do direito dos técnicos administrativos, não é uma coisa desse grupo, porque senão nós seríamos egoístas iguais a eles, ou piores. É uma coisa de classe trabalhadora e de luta de classes. Quem abandonou essa categoria como princípio na vida, ou como referência na vida, me desculpe, mas para mim continua sendo uma categoria fundamental. Há luta de classes em todo lugar e o Congresso Nacional tem dito isso de forma muito veemente. Portanto, eu tenho cuidado, assim. Eu tenho simpatias, lógico que eu tenho simpatia nesse processo. Eu também votei no Mauriase, tá certo? Mas, assim, eu tenho cuidado, dizer assim, mais importante do que a preocupação com 2018, apesar de entender que a preocupação de 2018 tem que acontecer do deputado estadual ao presidente, tem que ter critério. Não dá para votar do jeito que a gente vem votando e acho que esse momento tem nos ensinado muito. Tá certo? Tem que ter isso como preocupação, mas não dá para dizer que em 2018 a gente pode ter a salvação da lavoura. Não tem. Quem for eleito vai encontrar um Congresso majoritariamente contrário a Dilma que nos diga. Se vocês perceberem o processo da queda de Dilma, ele começa no momento que ela é reeleita. Tinha uma proposta no Congresso Nacional que era uma lei que criava mecanismo de participação popular. O que foi que o Congresso fez? Desmanchou a lei. Vetou. Acaba. Porque eles queriam para eles essa prerrogativa. Eles entendem que são representantes do povo e que, portanto, tais decisões têm que ser por eles. Eles estão ventilando a possibilidade de passar uma medida parlamentarista sem fazer um plebiscito, como foi feito em 93. Porque se for para o plebiscito, dificilmente passa outra vez. E aí eles estão dizendo assim, o Congresso pode tomar tal decisão. E aí isso é muito curioso, porque eu lembro que quando houve o plebiscito das armas, aquele plebiscito esquisito, que a gente votava assim e era não, e votava não e era sim, não sei se vocês lembram disso, mas quando houve o plebiscito das armas, aconteceu no Brasil uma coisa muito curiosa, que era dizer assim, por que isso? Por que eles próprios não decidem? Por que gastar tanto dinheiro com fazer um plebiscito? No mundo inteiro há uma crise da dita democracia representativa, não é só no Brasil. E no mundo inteiro a forma de compensar isso tem sido como? De corrigir isso? Criando um mecanismo de participação popular. Plebiscitos, referendos e tal. Quanto mais plebiscito, quanto mais referendo, mais fortalecida está a vontade popular. Tá, mas no Brasil isso parece que não é o interesse dos caras, porque os caras não querem a participação popular. Só para não dizer que eu não fui crítico, eu lembro que o Lula disse certa feita, quando perguntaram, tinha uma proposta para fazer um plebiscito sobre os juros da dívida, sobre os serviços da dívida, se nós deveríamos manter tais serviços ou se deveríamos fazer uma auditoria da dívida interna e externa na época. E o Lula disse, mas esse é um tema que a camarada que está lá na Amazônia vai decidir para fazer auditoria. Como se o camarada que estivesse lá na Amazônia fosse incapaz de entender que aquele era um tema fundamental para a vida do país. Da esquerda e à direita, quando não interessa a politização do povo, não aposta nisso. Infelizmente. E aí, a gente precisa ter um senso crítico maior nesse momento, para que a gente pense que os valores de participação, que os valores de debate, de fortalecimento da democracia, tenham que ser assim produzidos e cultivados com mais vigor, porque nós não temos feito isso. Por isso que muitas vezes muitos nossos colegas, professores, não temos feito isso em sala de aula, porque o que nós também temos assistido são posturas cada vez mais autoritárias por dentro das salas de aula, por dentro dos locais de trabalho. Essa é uma onda conservadora que não está só na política formal, está no nosso cotidiano, sim, e com muita força. E em nós, de vez em quando, se a gente não tomar cuidado, a gente se pega reproduzindo valores que são os valores daqueles que nos dominam nos nossos cotidianos. Lembrei de um podcast que eu acompanhei sobre a desmilitarização da polícia, né? Aí um deles disse que o problema do Brasil não é nem a desmilitarização da polícia, que antes de desmilitarizar a polícia, o brasileiro tem que desmilitarizar a vida, né? Que a gente tem uma cultura militarizada de autoridade em casa, em todos os ambientes, né? Tem a pessoa da autoridade e os outros que tem que obedecer, né? Eu lembrei disso agora, que bate com isso. Agora, sobre a eleição do ano que vem, eu acredito que o pro executivo não é tão difícil, né? No fim das contas, a gente vai acabar tendo que escolher entre um que é horrível e outro que é aceitável. A preocupação maior, eu acredito que tem que ser no legislativo, né? Já aí de olho em quem, né, vai se colocar e acompanhando, que a gente está vendo como o legislativo é importante nesse período agora. Eu prefiro, olha, vou dizer a vocês, o momento é tão difícil, eu vou abrir com vocês uma intimidade. Desde a eleição presidencial, que eu e minha irmã mais velha nos desincompatibilizamos, né? Completamente. Completamente. E não há correção no horizonte. No horizonte não há correção, entendeu? Tá, estamos incompatibilizados, não há correção no horizonte. E é triste você que tem que dizer isso, mas é melhor isso do que a despolitização. Entendeu? É melhor isso do que não ter posição. A posição é horrorosa, na minha opinião dela. Mas é melhor isso do que não ter posição. Porque essa coisa de se posicionar nos obriga a manter um debate, a manter uma discussão, a ter uma certa vigilância, não é? E isso é importante também. Tá, nós estamos perdendo nesse momento? Estamos. Estamos perdendo na juventude, estamos perdendo na mídia social, estamos perdendo nos grandes meios de comunicação, estamos perdendo nas urnas, porque a última eleição nos disse isso. Mas isso também não é o fim do mundo. Nós já, como é uma onda, e se a minha mãe tiver razão, a onda alta, a onda baixa, ela se alterna, nós vamos chegar ao momento que a gente vai retomar a ofensiva. O importante é, nesse momento, a gente não abdicar de ter posição, é não desarmar, mesmo que o Carlos tenha feito essa reflexão, porque, Carlos, esse debate que você faz, ele nos remete a um outro debate, que é o seguinte, é o próprio lastro do positivismo no Brasil, a lógica de ordem e progresso. Não sei se vocês estão compreendendo bem isso, mas a filosofia positivista, ela traz como princípio, a partir de Augusto Conte, três valores, assim, progresso, lá no contexto da Europa, progresso, ordem e amor. Aí, assim, e eram três princípios que, Laura, que se opunham, porque os positivistas se opunham, aos princípios iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Os positivistas diziam assim, os ideais iluministas, eles atentavam contra a hierarquia, atentavam contra os valores de organização social, liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso que eles vieram com progresso. E por que progresso? Porque a Europa vivia um processo de industrialização veloz, de urbanização veloz, e tudo parecia progresso. Só que havia uma contestação àquele progresso, que era uma contestação produzida pelos milhares e milhares de homens e mulheres alijados do progresso. Os pobres que vieram para a cidade e que viviam em situações de absoluta miséria, em situações insalubres, as fábricas eram insalubres, as cidades eram insalubres, o lugar que eles viviam insalubres, eles foram para as greves, foram para os protestos, foram para as reivindicações. E isso foi entendido pelos positivistas como desordem. Por isso que era preciso, para garantir o progresso, estabelecer a ordem. E o amor desapareceu enquanto valor, porque a sociedade tinha... Tá. Quando isso foi traduzido para o Brasil e adaptado e posto na bandeira brasileira, aí vem o nosso conservadorismo exacerbado. Aí mudou a ordem dos fatores, aí virou ordem e progresso. Logo, a ideia de ordem é uma ideia mais cara na realidade brasileira do que a ideia de progresso. E eu ontem estava dizendo aos amigos meus, assim, olha que privilégio ter um sujeito que é candidato à presidência e tem em cada lugar do Brasil um cabo eleitoral, porque os militares são cabos eleitorais do Bolsonaro. E o Bolsonaro diz assim, polícia que não mata não é polícia. Olhe para aí. Compreende? Você está dizendo o que o cara quer ouvir. Porque esse cara também corre risco de vida todo dia. E ele começou a entender que tem alguém falando por ele. E é muito bom quando a gente encontra alguém que fala aquilo que a gente pensa. Não para nos substituir necessariamente, mas nós nos identificamos com isso. Olha, quando eu passo na rua e vejo um carro com um adesivo do CSA, eu me identifico na hora. É gente boa aquele cara que vai ali. Se ele for ao mesmo tempo CSA e Botafogo, é muito mais coincidência. É um sujeito ainda melhor. Não, aí eu infeliz. Entendeu? Aí eu infeliz. Mas, olha, esse sujeito está fazendo uma coisa que as pessoas não estão entendendo. Ele está se identificando com os outros. Quando você diz assim, a menina diz assim, ah, porque eu sou católica, porque isso, os valores de família. Como pode um homem que aplaude outro que estuprou, que torturou, ser associado aos valores do cristianismo? Percebe a contradição disso? Ustra, o terror de Dilma. Quem foi Ustra? O cara que estuprou e torturou. Dilma foi estuprada e torturada durante 3 anos. Não é um episódio. Não é uma situação, um dia, um instante, um momento, uma vez. É uma rotina. É uma rotina. E o cara que comandou isso, herói do sujeito que é referência para uma menina que diz que é católica. Ah, mas a Igreja Católica, ela tem uma contradição muito grande. Não é aquela contradição que a gente estudou a vida inteira. Ela tem um setor progressista, que a gente chama de teologia da libertação, e tem um setor conservador, que a gente chama, algumas vezes mais conservador ainda, que a gente chama de a oração carismática. E a oração carismática é uma coisa construída por dentro da Igreja Católica e com o incentivo da Rede Globo para confrontar o avanço das igrejas evangélicas. E tem, inclusive, práticas comuns, semelhantes, né? De tirar as coisas que parecem no corpo, de fazer aquelas missas que as pessoas caem e batem no chão. Tem tudo isso sim, no comum, que é e também tem um conservadorismo político grande. Aliás, é uma coisa muito curiosa. A Igreja Católica tem um Papa que o mundo adora e que, por dentro da Igreja Católica, é odiado pelo alto clero. Silêncio completo. Mas quando o Papa fala, os caras estremecem. E ele sabe disso. E nós, assim, os que estão mais esclarecidos, sabem disso. Que é um privilégio. Eu tenho uma amiga aqui de Arapiraca, que era religiosa, que a minha última conversa que com ela, ela faleceu, teve um câncer miserável, e ela disse assim: eu vivi o suficiente para ver o Francisco, nosso Papa. Vá prometer flores. O que é que mulher gosta tanto de flores, hein? Com justiça, viu, moças? Não, eu se posso falar de flores, eu diria que flores são estes momentos. São poucas. Mas a gente também não pode ir assim. Às vezes a gente fica lastimando, a gente faz uma reunião, faz um encontro, e aí não vem 10, a gente lastima os 10 que não vieram. Aí vem 5 e a gente não comemora os 5 que vieram. Tá? A greve de vocês, a resistência popular que tem ocorrido, assim, as manifestações que têm se dado, o enfrentamento que tem tido, a ousadia que algumas pessoas têm de botar a cara e levar a tapa. Eu vou contar para vocês que eu fiz isso nos últimos tempos. Apanhei tanto que eu tive pena de mim. Entendeu? Pena de mim, Laura. Eu cheguei lá no 6 de setembro e eu fiz de propósito, porque certas coisas a gente tem que fazer mesmo. Entendeu? E fiz uma postagem assim: impressionante como todo idiota que eu conheço vota em Bolsonaro. Será coincidência? Meu amigo. Apareceu tanto idiota que eu não sabia. E eu apanhei feito um cachorro, velho. E o cara disse assim: professor, tire isso. Eu digo: não, é pra ficar. E eu quero que fique lá pra daqui a um ano, espero que ele perca a eleição, entendeu? A gente poder dizer assim: olha, que a gente precisa dizer. Porque tem gente sendo omissa. Tem gente assistindo o bonde passar. E olhe, preste atenção, porque o bonde pode passar de volta por cima de você. Entendeu? Se a gente não... Parecia brincadeira no começo... E depois foi ficando sério, né? Foi ficando sério. E agora a gente está vivendo um momento que as agressões são tantas que a gente não sabe. Imagina que ousadia é você suspender o salário, o aumento de salário, você aumentar a contribuição e não haver reação. Quem reagiu foram vocês. Os outros todos estão assistindo. Conhece aquele poema do Brecht, assim, na primeira noite... Ele entrou, pisou na grama, na segunda noite, e chega um momento que, porque eu calei, eu não tenho mais o que dizer. É exatamente o risco que nós corremos neste momento. Entendeu? Assim, sair para o futuro com o entendimento de que, olha, eu fiz, eu combati o bom combate. E não é fácil. Entendeu? Não é fácil, mas é preciso e necessário. Porque se a gente for fazer na vida apenas o que é agradável, o que é conveniente... E o que, tá, a gente não faz mais nada na vida, ou então a gente se candidata a Miss. Se alguém quiser ser candidato a Miss, eu, como estou fora de forma e estou passei da idade, não tem jeito nenhum. Entendeu? Não tem jeito nenhum. Portanto, como eu não sou candidato a Miss, eu estou me expondo e querendo ver se incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo, porque a onda conservadora está com todo vigor. E aí, iniciativas como a que você tem, do grupo de capoeira, do grupo de estudo, do grupo de discussão, isso é flor. Isso é balai de flor, minha amiga. Nesse momento, isso é balai de flor. Às vezes a gente não percebe, mas a resistência, ela é micro. Eu não consigo lembrar os detalhes, mas tem um texto do Graciliano sobre a resistência, ele faz uma relação. Eu já procurei esse texto tanto que eu perdi em casa. Ele faz uma relação entre o algodão, a rama de algodão, e a resistência. É um negócio lindo. Mas, assim, eu estudo um autor inglês chamado James Scott, e ele discute resistência, entendeu? E aí a resistência é, às vezes, aquela micro do cotidiano que você não consegue perceber. É o circo de ponta de rua que o palhaço sacaneia com o padre, com o delegado, com o prefeito... Na brincadeira ele faz isso. O que o humor mais sarcástico faz isso? É a resistência que a gente precisa, assim, aglutinar e fazer onda. Porque mesmo que nossa seja nesse começo uma marolinha, nós temos esperança de que a gente possa ser no futuro uma onda grande também. E aí, assim, é militar. É militar, não militar no sentido da polícia, né? É fazer militância no cotidiano mesmo. Não há mais como abrir mão disso. Eu, pessoalmente, achava, sinceramente, eu já tenho uma idade avançada, eu achava que já podia ir começar a descansar, começar a aposentar. Não, veio tudo de novo. Porque desde os 18 anos que eu estou na militância, de movimento de igreja a partido político, de partido político. Não, graças a PM, aposentar mais nunca, né? E ele ontem teve coragem de dizer que a reforma é para combater os privilégios e quem aposenta cedo. Mas olha, meu amigo, é muita cara de pau, é muito descaramento o cara que aposentou com 54 anos. E que continua na ativa aí, faturando bem, né? O senhor me lembrou essa discussão aí de professores, colegas, e das Minas, da próxima eu vou trazer bolo, né? Porque é tão angustiante, né? E às vezes a gente fica angustiando com quem não vem, quem não vem. E eu acho que quem não vem perdeu, né? Olha, uma palestra fantástica. Apesar de da gente, né, ficar buscando as flores, de ficar cada vez mais angustiado. De ficar chateado porque, né, a gente acho que ganha um gás novo, assim. Né? Não sei vocês, mas eu me sinto renovada, porque eu acho que a gente consegue entender o que é que a gente está fazendo aqui, porque às vezes a gente para, não sei, cada um de nós, acho que para, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui, professor, todos os dias. Teve até um professor que passou na estante e disse, hoje está furando a greve, eu disse, não, minha filha, a gente está no movimento de greve, porque já virou culturalmente estar na greve, é estar em casa, é estar no, né, viajando por aí. Então, acho que quem não veio, perdeu. E eu quero agradecer e vou me atrever em nome de todos por esse momento aqui que foi muito bacana pra gente de resistência e de tomar um novo fôlego, né? Porque a gente se sente meio amargurado de não entender o que, é que a gente tá meio fazendo e mas estamos fazendo, né? Estamos fazendo. Muito obrigada. Não, eu queria agradecer a vocês e assim, pra mim é sempre uma alegria e eu acredito nisso. Não acredito em outra coisa, não acredito em saídas de 2018, apesar de pensar que nós devemos procurá-las e construí-las, entendeu? Mas se a gente não se organizar, a gente não tem saídas. Ninguém respeita um povo que não é organizado. Ninguém. O mais democrata de todos não respeita um povo que não é organizado. Entendeu? Ou a gente se organiza, ou não tem saída mesmo. Ou não tem saída mesmo. Tem que ter organização. E não dá para pensar que a organização, o Carlson, vai começar com uma multidão. Não vai. Tem que ser cotidiana, a resistência tem que ser cotidiana. A gente vem nesse barco já, a Laura foi minha aluna há 10 anos atrás, tem tudo isso, Laura, já. 8 anos atrás. A Laura deve ter ficado ali chateada porque o discurso é o mesmo, não foi, Laura? Mas é, não tem, assim, mudou a realidade, não mudou como a gente gostaria que tivesse mudado. E aí, assim, vou voltar para o começo. Dizer assim, nós temos que lutar para preservar as conquistas. Não dá para abdicar disso. Nem dá para dizer que aquilo foi pouco. Foi fundamental. O que nós conseguimos construir tem que ser preservado. E a gente tem que avançar para conquistar outras coisas. Só que o momento é tão danado que esses dias eu passei no sindicato dos bancários e tinha uma faixa assim, coleta de assinaturas para invalidar a reforma trabalhista. E olha, antes da reforma trabalhista, nós estávamos falando em 40 horas. A pauta era aprovar no Congresso a jornada de trabalho de 40 horas, porque nós entendíamos que com a jornada de trabalho de 40 horas, nós aumentaríamos o número de empregos. Aí nós tiramos da pauta completamente a jornada de trabalho de 40 horas, porque a ofensiva dos caras nos jogou numa defensiva tal que o que a gente está lutando agora é para anular a reforma trabalhista. Compreende? Deixa eu dar um outro dado. Nós estávamos discutindo que os recursos do pré-sal seriam destinados 75% para a educação e 25% para a saúde. Hoje nós estamos dizendo assim, estão privatizando tudo. Percebe? Estão privatizando tudo. E nós estamos lutando agora contra a privatização, não é mais nem pela efetivação da distribuição dos recursos do pré-sal para a educação, para a saúde e para a promoção do povo brasileiro. As empresas estrangeiras estão comprando os nossos poços de petróleo e de gás. E nós estamos lutando para manter aquele aumentozinho que a gente ia ter esse ano, que não vai ter mais, e para que a alíquota de contribuição não seja de 14% e já vai ser. Percebem o que é onda conservadora? É quando a gente sai de um movimento de conquista para um movimento de preservar uma coisa que a gente já queria avançar. O que nós perdemos foi, em grande medida, por conta daquelas figuras que a gente votou e que chegaram lá e votaram como quiseram. Contrário. Eu vi uma senhora esses dias enfrentando um garotão, um deputado, e ele disse assim, eu estou trabalhando pela senhora. Não, nego, você não está trabalhando por ela, não. Você está trabalhando por outra coisa, outro projeto. E de vez em quando a gente precisa dizer às pessoas que andam conosco, assim, os projetos são diferentes. Nós precisamos ter clareza do projeto que nós defendemos. E nós precisamos ter consciência de classe. Consciência de classe, a palavra básica é consciência de classe. Se a gente tiver consciência de classe, aí muitos professores não têm, aí muitos nossos colegas alunos não têm, muitos nossos colegas técnicos não têm, muitos dos nossos trabalhadores não têm. Consciência de classe é valor básico. Qual é o teu lado, cara? Por isso que eu comecei dizendo a você, olha, eu estou aqui porque eu tenho lado. Tenho lado e sempre tive e pretendo continuar tendo. Na contramão, porque nesse momento nós estamos apanhando na contramão. Né? Na contramão, claramente. Hoje, quando eu vi a postagem lá sobre a operação da Polícia Federal em Minas Gerais, a coisa dos comentários da postagem era assim, é uma universidade de comunistas e tal, os caras estão desmanchando a universidade do Rio de Janeiro, a Fluminense lá, e aquilo é um exemplo do que pode acontecer com todos nós. E se não acontecer por inteiro, vamos sufocando, vamos estreitando, vamos limitando, porque assim, a ofensiva é muito grande e a nossa capacidade de reação não tem sido à altura. Mas nós vamos precisar acreditar que nós temos sim capacidade de reação. E só para não dizer de novo que eu não falei de flores, a greve geral que a gente fez, a última greve geral, foi muito grande. Qual é o problema daquilo? É que ali o Temer estava para cair. E qual foi o problema daquilo? É que a direita, a velha direita, construiu uma saída que foi o quê? Sai o Temer e a gente escala o Tasso Gereissati. E aí o Tasso Gereissati vinha com o compromisso de manter as reformas, todas, tal qual o Temer, e o Tasso Gereissati vinha oxigenando um projeto de PSDB para 2018. E aí parte da esquerda avaliou o seguinte, ora, se as reformas os caras vão aprovar de qualquer jeito, por que, que a gente vai ajudar a derrubar o Temer? Esse discurso é um discurso miserável, mas essa compreensão se deu. Por que, que a gente vai derrubar o Temer e deixar o PSDB se restabelecer? Compreende? Olha que miséria, ninguém fala disso abertamente. Mas é isto que está na raiz da questão. Aí você tem um escroque, porque é um escroque completo. Eu sou de opinião, a minha mãe dizia assim, eu vejo sempre para minha mãe, né? Minha mãe dizia assim, o camarada tem pelo menos que ter cara de homem. É, a minha mãe dizia, homem não pode ficar rindo alto. Homem não pode... Machista, minha mãe, entendeu? Mas assim, nem isso ele tem, a preocupação de parecer um cara decente. É porque alguns ainda fazem um esforço de parecer um cara decente. Ele nem essa preocupação tem. É uma coisa tão escandalosa, Laura, tão escandalosa, que está assim, ó, dando na cara. Entendeu? Mas vamos à luta, vamos acreditar que nada, nem tudo está perdido, e vamos acreditar que o povo brasileiro é maior do que esses caras, e que vai chegar a hora da gente se reerguer. Só peço a vocês que a gente não carregue as nossas energias para 2018 apenas. Que isso seja desde agora, porque é como aquele meu colega professor que dizia assim, agora é a hora de estudar, quando a gente acordar, pode ser que não tenha mais o que fazer. Portanto, vamos à luta, muito obrigado, e estou à disposição para outras oportunidades, se não for ficar enfadonho e repetitivo, né, Laura? Um abraço. Thank you.